32137, posição 4, autorização com 360. Papá Romeu, Índia 90 Alfa, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, o no meu pé, seja atento a tráfego 2 horas, 6 milhas, mantendo o no meu pé no corredor Axé, Bravo November 2, papá. Vai manter condições visuais no corredor Axé, ciente do tráfego, Índia November Alfa, reporta no farol da barra. Doutora Salvador, muito boa tarde, 4206 da Luz, ciente da November. Azul 4206, via chegada a mar e desça para nível de voo 090, ajuste 1009. Na mar e desça para 090, com 1009, tá? Controle Salvador, Romeu Hotel Oscar, tá lá na rotatória, azul do lado, vamos. Apatango Romeu Hotel Oscar, chame torre 118, desce 195. Na 1895, Oscar, boa tarde. Salvador, Romeu Hotel Oscar, tá na rotatória do Zé Alcântara. Que final da 17 é forte, Oscar? Eu tava na final da 17, Romeu Hotel Oscar. 35-64, só os 4-6, direito 219 só. É, direito 219. Que no meu Oscar teve decolagem, foi o 15 de novembro Alfa que decolou sua frente, mais lento, tá passando agora o farol de Itapuã, ok? Assim que decolar, esteja atento, contato visual com o tráfego e vai chamar o 4-19. Táxi à direita, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 364. Para 3-1-3-1, 1-3-1-3. Atari 2231, não desça para 4.000 pés. 4.000-2231. Direto Itap. Direto Itap 2231. Juliette, gol 1755. Eu no 0755, ingresso para ponte 06. Livre para 06, gol 1755. Livre para 1975, Romeu Hotel Oscar. Juliette, trip 5364. Ok, ingresso Juliette, após esquerda novamente até o pátio 3. Segundo aqui o sistema remoto 05 do pátio 3, trip 5364. Juliette, trip 5364, Juliette, pátio 3. Controle Papatango, Silva Romeu Oscar. Papatango, Silva Romeu Oscar, mantém as condições visuais, corredor Axé, um Romeu Pés. Esteja atento a tráfego 3 horas, 4 milhas, mantendo 1 no meu pé no corredor Axé, Charlie 150. Controle, o controle autoriza a Monte São Paulo, 17, 17. Silva Romeu Oscar, autorizado direto no Monte São Paulo, aguardando para a ascensão. Aguardará. Controle, Silva Romeu Oscar, autorizado direto no Monte São Paulo, Silva Quebec, terra ciente, frequência livre para coordenação. Portão 01, autorizado, puxa sinal, chame táxi. Livre, puxa sinal, rebota o táxi no posto de posição 3155. Volta 399, portão 8 para o posto de treinamento. Aguarde, número 2 no setor, 399. Ok. Azul 4206, desça para nível de voo 050. 050, direto de Tapa, 4206. Azul 4206, mantenha o perfil de chegada a Mário, seu número 4 na aproximação. 7, perfil da Mário, 4206. Localizadora Vistano, 3560. 3560, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198, decimal 9. 8115, 3560, contato. 11895. Atenção, 8915, 3560. Bom ponto. Obrigado. Autoriza 2500 pés para o Kilo Romeo. Kilo Romeo Oscar negativo, mantenha no 1000 pés. Ok, então vai manter os corredores na 1 no 1000 pés, do Kilo Romeo Oscar. Sim, mantenha os corredores 1 no 1000 pés. Gol no 395, desça para 2000 pés, ajuste no 009, autorizado final do procedimento ILSX-1 e reporte estabilizado. 2000 pés 009, autorizado para o final do INS X-Ray, reporte estabilizado, bom, no 395. Sente, mantém a posição. Mantém a posição com o 395. 98 a bordo, Campinas, 3:37, é isso? Campeão. Ok, autorizado o táxi, já segue o 320 da TAM, número 3, para decolagem, lá no ponto de espera, altímetro 1895, altímetro 1009, voo 1077. Seguindo o táxi, seguindo o TAM, número 3, voo 1077. Escalizador, é muito baixo. Trem bastante checado, passou o externo, TAM 3560. Agora sim, 5-5 de pouso. Aqui, eu acho que a frequência livre. Autorizado o pouso na 1-0, tá? 3560. 3560, lindo pouso, confirma o vento no 20 graus no Guarani. Sente. 09. Mantenha o corredor até ainda na sua posição de 1 hora, 4 milhas, mantendo no meu pé. Sou de Salvador, boa tarde, 62, 90, da Oxenã, informação 90. Sané 6210, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1009. 060 com 1009, possibilidade de voo aí, tá? Sané 6210, mantenha o perfil de chegada a Mari, sou o número 5 na próxima. E mantenha o perfil, obrigado. Ah, meu índio não vê VL, frequência livre para coordenação. Frequência livre, índio não vê VL. Passaredo 2231, no desço para 2000 pés, permanece o ajuste, autorização final do procedimento ILSX-V, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 1009 no ajuste, 2231. Gol no 395, passa a posição Duna, confirma final do procedimento ILSX-V, chame por 118, decimal 95. Completa a aproximação e chama 2895 na 395. Confirma a frequência, 1826. 11895. 1895 no 395. Corre Salvador, gol na 395, estabilizado no ILS, trem baixado e travado. Continua a aproximação, guarda a autorização de pouso 95. Continua agora, 3560, seu solo 55, livre direito, 219 solo. 219, 3560. Bom fim de ano aí. Igualmente, bom voo. Tá 3145 de decolagem, vento no 20 graus, 12 nós. Decolagem então, 3145. São Salvador, boa tarde, tá 3560, lembrando? 3560, reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, tá 3560. Solo Salvador, boa tarde, Bono 925, informação novembro, autorização para Brasília. 925, autorizado 360 Brasília, via Pesoloro 7, decola da 10, direita após subida Arbor, transição Elefa, o controle em 198, acione 5565, Gol 925. 3360 aprovado, via Presoluno 7, decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa 1198, controle 5565 no transponder com 1925. Gol no 395, vento no 20 graus, 10 nós, livre pouso pista 10. Livre pouso pista 10, gol no 395. Número 5 está pronto. Suspeque acionado. Eu 3-1-4, aguarde. Tá pronto para o táxi, gol no 399. 1-5-4 a bordo, 4 horas, galeão. TAP, desça para 2 mil pés, permaneça ajuste. Autorizado final do procedimento ILSXUE, reposta brisa. Deixa para o TAP 2 mil, menor do erro, que vai ser o TAP 2 mil. Melhor. Gente, 3560, ingresso pela Juliette, portão 01, só observando o 800 da Gol liberar ali a Índia. Gente, avisou com 800 da Gol, Juliette 01, 3560. 380 da Elia de Bridge, contato a data 3145. TAM 3145 poderia voar para o Edidael? Autorizado, TAM 3145. Para o Edidael, TAM 3145. Foram 399, autorizado, prosseguiu o táxi. Só observando Antônio Grancena aí no pátio. Prossiga via Índia Alfa, ponto de espera da 10, contate a torre 1895. Altímetro no 009. Via Índia Alfa, na ponto de espera 1895, 1009, 299. TAM 3217, é o solo? Tá passando agora um 320 da companhia, a sua retaguarda, vai passar um 800 da Gol. Assim que o Gol passar e liberar o setor, eu inicio o pushback no 4 e chamo pro táxi. Tá solo Salvador, Gol no 395, 395, informe antes da Juliette. Informe antes da Juliette, Gol no 395. O Xenia 6314, autorizado, puxa, acionar o 5, chame o táxi. Vai, para o táxi, pessoal. 6314. Vai, Matheus. Passaria 2231, complete final do procedimento ILSXUE, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. Oi, Salvador, boa tarde. Passaria do 2231, final ILS. Aqui, passaria do 231, continua a aproximação, guarda a transição em pouso. Padrão, 2231. Entendi, quem chamou para a cópia? 495 da CUP. Qual será o nível? Ah, se for no 40 pode ser coral. Possivelmente coral. Muito obrigado. Passaria 2231, cheque trem livre, pouso 120 graus, 12 9, pista 10. Livre pouso, 2231. 5 na da Euleda, cruzando 2000. Não, 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, submantenha 340, saída da Euleda Eudes. A Euleda Eudes, subindo 340, tá 3155, quando possível direto da El. Não, 3155, autorizado direto da El. Direto da El, grato, 3155. Então alugou no 395 antes da Juliette. Santané 6210, desça para 3000 pesos, ajuste no 009. 3000 no 009, obrigado. Mantém 395. Boa tarde, 3287, 143 a bordo, Guarulhos, 0330. 0330, Guarulhos, C140 ou 146? 143. Ok, 143. Direita ao táxi, ponto espera 1895, ajustado 1009. Direita, ponto espera 1895, 1009. Tá. 3, 2, 3. Papa Tango, Foxtrot, Tango Oscar. E mantém, mantenha-se em condições visuais, 1 mil pés, ajuste no 009. Trote Tango Oscar, seu único código transponder 0122. Azul 4206, passa a posição Luna, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame Torre. 118, desce lá na 2206. 2 horas, 6 minutos, alterna a recepção. Paulo, boa tarde, 2231, livrou? Rochelle 6314, táxi em frente, segue o TAM, ponto espera da 10-1895, altímetro 1009. Antes de iniciar o táxi, só dê ingresso aí a essa aeronave da Gol, que vai pro portão 4, que é a sua direita. Assim que o Gol ingressar pela Juliette, prossiga o seu táxi, Rochelle 6314. Aguardando. O passaredo, táxi, prossiga em frente, Juliette, Alfa, e mantém antes da Juliette. Ok, vai manter antes da Juliette, 2231. Gol 395, ingresso pela Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, gol no 395. Paris. Mike Bravian, que sente 160 e Deus aguarde cópia. Aguardando o cópia, o Mike Bravian. Confirmado o vento, 4206. 1 centena graus, 1 a 12 nós. 7, o 4206 ele posso. Uno 077 ao 05, 1 no 98. 098, boa tarde, 9077. Salvador, boa tarde, Gol no 077, cruza 2400 na DEL. Gol no 077, contatada na decolagem, submantenha 360, saída da DEL Leda Bridge. 360, da DEL Leda Bridge, Gol no 077. Confirme? 2231, tá aguardando. Ok, pode ingressar aí pelo Juliette, após despacho 3, remota 02. Ok. Juliette, parte 3, remota 02. Azul 4206 ao 06, 121, décimo ano. Detonado, 4206. Salvador, boa tarde, 3217. 3217, faço cheque de equipamento de transmissão muito baixo. Gente, compra o combustível agora? Alto e claro, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Mantém ponto de espera, 3217. Salvador, uma boa, azul 4206. 2206, chame a sua Juliette. Lembrando de 2 Juliette, 4206. Foi na decolagem, bom, na 399. Estabilizado 6210, visual com a 10. Funcionei 6210, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 1895. Obrigado. Conforto. Obrigado. Mike Bravo Yankee, para a COP. Afirmativo. Autorizado de Ilhéus, nível 160, Golf 677, decola direita após, cumpre a saída coral. O transponder 5504, controle 198. Autorizado de Ilhéus, nível 160, decola 17, direita coral, 04, transponder 5198. Mike Bravo Yankee, no carro do Tiraé. A bordo, pronto para acionamento da área. Ficaram 6 a bordo. 06 a bordo, copiado, chame a torre, vão voo. Obrigado, né? 1895 a torre. 6210, meia milha do externo, baixado travado, visual com a 10. Gente, continua a aproximação, aguardo posterior. Guardando, 6210. Mike Bravo Yankee, mantenha a posição. Confirmando para mim de táxi. Acionamento de táxi. Chama para ingresso no 7. Número 399-119-8 ao 09. 09-09. Ligou no 399, está aí ao menos. Vão no 399, contato radar, submantenha 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 360. 6210, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 109. Confirma o vento. Vou no 612, chegada a Mares, desse Paranempo de voo 050, ajuste 10009. Desce 050, perfil Mário, no 612. Seria a Duna da Presente para o 912? Gol no 612, autorizado ETAP. Obrigado, no 612. 3217, ali mantém após o chanel na curta final. Chiné 6210 no solo 11, direita 21-19. Direita 219, obrigado. Diga Chiné 6314, ponte 010, como o número 2 está pronto. O Chiné ali mantém após o TAN iniciar. Aí mantém após o TAN, Chiné 6314. Boa tarde, 6210, Dalchanel, livrou da sua escuta. Ativo, 6210, ingresse à direita Alfa, reporte antes da Juliette, o 6210. Só informo duas viaturas aí que estão no ataque Alfa, porém vão liberar mesmo lá na Delta. Ok, ciente, TV táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, ciente das viaturas aí, visual 4 mesmo. Obrigado. Ok, reporte, reporte para o ingresso na Juliette. Reporta, 6210. Direto rotatória, reporte visual com campo. Rotatória, dá pra ver o que tá uma visual lá, tá? Rotatória, dá Salvador, 3217, decolou cruzando mil pés. 3217, contato radar na decolagem, submantém 360, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, 6210. Confirme? 6210 está dentro da Juliette. Ok, 6210, ingresse para o portão 10. Eu vim ingresso para o 10, 6210. Reporte a linha de pronto, Bravinha. Repetitivo 360, via Pesulu 16, decola da 10, direita após subida da Euleda, após Leda Bridge, controle em 198, aciona em 5562. 360 para Confins, a Pesulu 16, da Euleda após Leda, direto Bridge, 119.8 controle, ele aciona 5562, o gol no 755. Contente apenas o nível autorizado? 36. Chame para puxa acionar. Bora. Solo Salvador, gol no 925, posição 11 para pushback acionamento. 925. Está autorizado o pushback, porém deu só o ingresso aí, uma aeronave da Avianca que vai para o portão 10, ok? Assim que a Avianca ingressar aí no 10, pode prosseguir novamente com o pushback, chame para o táxi. Então, após o Avianca, está autorizado o posto no 925. Poxa, né, chama o controle 1 no 9.8, ao 1.6. 19.8. Jacaré 6314. Jacaré 6314, contato radar na decolagem, sai da MOMO, submantenha 340. A MOMO 340, Jacaré 314. Ok, Salvador, São Paulo, nível 400, é o solicitado. Decola da 10, curva direita, subida da Euleda, após Leda Bridge. Intercepta Upper Zulu 1.6, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Pira e conforme rota do plano. Transponder 5031 e o controle 119.8. O Oscar November Eco, informação em curso é Oscar, que está atualizado, é Oscar. Sabe o POB, autonomia? Ok, no táxi confirme com a torre, ok? Chame a torre 118.95 para acionamento e táxi. A Oscar November Eco. Salvador, Mike Bravo Yankee. Patango, Mike Bravo Yankee, contato radar, saída Coral, submantenha 085. Mike Bravo Yankee, direita, saída Coral, lateral 085. Mike Bravo Yankee, autorizado direto Coral. Está presente direto Coral, limitado 085. Controle, a Chané 6314, possibilidade em coordenação com o centro liberado direto Petrolina. Chané 6314, avanço coordenação com o centro. Guardado. Direto MOM, tá presente? Submantenha 1.60. Mike Bravo aqui, acendendo 1.60. Chame para puxa acionar. 8.95. 8.95, o Patango Bravo, que Luiz, que para retorno. Patango Bravo, que Luiz, que mantém-se condições visuais, o número 500 pés, ajuste em Salvador 1009, reporte será a vez parido. Salvador, Fox Tango Oscar. Fox Trot, Tango Oscar, prossiga. Posição rotatória visual algum campo, intenção de pouso 17. Fox Trot, Tango Oscar, para ingresso no circuito, chame torre 118.95. 95, rodando. Gol no 6.12, autorizado final de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportar estabilizado final X-Ray, 1.12. Ajuste no 009, vento 110 graus, 1 a 12 nós. Reporte, baixar travada. Baixada e travada 3 fora, 1009, ajustado Tango Oscar na final do 17, reporta lá. Afirmativo, pouso autorizado, pista 17. Passa. Ida. Solo Salvador, gol no 925, para o táxi 1 no 141 a bordo, até na Campinas, 0340, autonomia. Tende táxi autorizado, ponto espera 1895, ajustado 1009, gol 925. Tende táxi é ponto de espera da 10, tabulado 1895, 1009, ajustado 1995. Número 612, desça para 2000 pés, reporte habilitado. 2000, reportará, número 2. São 3217, chame centro Recife na frequência. 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Oxané 6314, suba restrita, nível de voo 320, autorizado direto, Petrolina. Direto Petrolina, nível final 300. Oxané 6314, confirma, o senhor solicita nível final 300? Afirmo. Sente a quarta coordenação. É. Final Tango Alfa da 17. Confirma. Tango Alfa na final da 17, passa tomado. O Sané 6314, sub e mantenha 300, chame centro Recife na frequência 126 decimal 85. Chamando 2085. Afirmativo. 6314, 300. Entro no box 62, é para pushback, acionamento. Torre 118 decimal 9. 1895, no menos 2, obrigado. Obrigado. Salvador, uma boa tarde, gol no 925, aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto para decolar. O número 2, continue a aproximação, aguarde que está livre. Tendo ponto de espera da 10, pronto, gol no 925. Condições de alinhar e decolar sem parada, no 925? Afirmo. Sem parada, linha de cola, 120 graus, 14 nós. Sem parada, linha de cola, agora no 9 de... Frequência livre, boa tarde. Costa Aérea 2281, acione identificação, contato radar 60 milhas sudoeste do VOS Salvador, vai na proa de Mare para a chegada da Mare, reporte no ponto de descida. Ajuste 1009. -2, pouso autorizado, pista 10, 090 graus, 109. Livre, pouso 990, no -2. Paulo Salvador, bomba 3, canadês, bomba 8, 5 minutos, a autorização com a nota. Confere 2281, nos desça para 3000 pés, ajuste no 009. Sané 6143, via Chega da Ponte, desça para nível de voo 060, ajuste no 009. Via Chega da Ponte, 060, controle Salvador, boa tarde, Bono 925, decolonar voar, passando agora 2000 pés. Bono 925, contato radar na decolagem, sai da árvore, eleva, sube e mantenha 360. Sobe para 360, Bono 925. Aparenta muito, muito baixa a transmissão. Quem verifica aí o PTT e reporte para puxa e sonar. 5575 do transponder, 7198, pista 10, curva direita. O nível? Nível 340. Aqui, okay, conforme a rota da Euleda Bridge, chame para puxa e acionar no pátio 3. Chamaremos. Para o táxi, eu vou na 755. POB 119, 2 horas e 56, não perto da campena. Ok, 755, táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia. Ponto de espera, chama a torre 1895, ajustado 1009. Pátio Índia, ponto de espera, 295, 755, boa. Boa noite, 56, cópia. Tanto para cópia, boa noite, 56. Autorizado Recife, nível 390, Peruísque 58, decola da 10, esquerda após, subida Pulca, transição Caju, o controle 198, acione 5024. Transição Caju, Peruísque 58, controle 198 e 5024, transponder gol no 856. Corteja apenas o nível, porém por isso foi sobremodulado, só o nível. Nível 390. Ok, ponte 04, chame para puxa acionar. Chama para puxa acionamento no 856. Bianchi. Mike Bravo, Bianchi, prossiga. Possibilidade de uma modificação de nível? Para o 120. Mike Bravo Yankee, ciente, sub e mantenha 120. Yankee. No 755, autorizada a linha de decolar, pista 10, 120 graus, 14 nós. A linha de decolar dá uma 0, 7. Alfa Romeo Índia, November Alfa, mantém-se em condições visuais, 1.500 pés, ajuste 1009, reporte para 10 paredes. Salvador, Papatango Bravo, Kilo Isso, aqui na prova da rotatória visual com campo. Papatango Bravo, Kilo Isso, que para ingresso no circuito chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, chama a torre Bravo, Kilo Isso. Juliette, voa no 602. Salvador, Salvador, Babatango, Bravo, Kilo. Oscar November X. Na prova rotatória, visual com campo. Oscar November X, chama o solo, mantém a posição e chama o solo 121 desse manual. Bravo, Kilo, reporte final 3 milhas, 17, ajuste 1009, 130 com 10. Oscar November Echo está autorizado contorno do pátio 1, Índia. Ponto espera do 10, chamar a torre em 11895, ajuste no 009. Fica atento ao Boeing da Gol, ingressando na posição 02 do pátio 1. Sotão 3567, está pronto, cópia? Afirmo. Está autorizado Brasília, nível de voo 360, vai decolar do 10 com a curva à direita da saída Arbor, Elefa, via Ubezulu 17. Após o fixo apino, após conforme rota. Controle Salvador, fere 119, décimo 8 e o transponder 5025. Autorizado na submissão para Brasília no 360, decolando 10, curva direita após a decolagem, saída Arbor, Elefa, Ubezulu 17, apino 5025, nosso transponder e o controle 198, que é o 3567. 5025 é o transponder, chama pronto para o tiver equipamento. 5025, vamos chamar o 3567. São 3190, desça para nível de voo 050. Para o 050, descendo 3190. Salvador Azul, 4235, cliente da Oscar, 330, Recife. Bono 925, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8. Bono 288, Bono 925. Está confirmando 4206. Está autorizado Recife, nível de voo 350, vai decolar no 0 com a curva esquerda na saída Puca, transição Caju, via Upper Whisk 58. Controle apere 119, decimal 8 e o transponder 5030. Autorizado, 350, saída Puca, transição Caju, Upper Whisk 58. Controle 119, decimal 8, 5030, transponder. Transponder 5030. Mativo, 5730. Sim, chama pronto para o tiver funcionamento. Chamará. Desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 390. Próximo para 22 de bom. Gol 9093.1. Prossiga. Negativo. Desça até nível de voo 0, 3 mil pés. Força aérea 2283. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 mil pés. 2281, 3 m 9093, via chegada bom, silêncio para nível de voo 050. Ajuste 1009. Sané 6143, desça para 4.000 pés, permanece o ajuste. 4.000, 1.43, Sané. Controle é o papapá, Oscar 9, Eco. Oscar 9, Eco, mantém escuta. O Sané 6143, desça para 3.000 pés, permanece o ajuste. 3.000 pés, o Sané 6143. Então 3190, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS XV, responsabilizado. 2.000 autorizado, ILS-XV, vem covarde, autorizado, vem covarde. JJ, altímetro 009. Tem uma sinal de taxi via Pátio Índia. O ponto espera da 10, o ponto espera 108, 183, 6900. Passando 009, vai passando o passo, vai passando o passo. No zero com a curva à esquerda na saída Momo, transição VATAP. Controle estava top, era em 119.8 e o transponder é o 5552. Autorizando barreiras, 180, decola da 10 esquerda, Momo, WhatsApp, motor de saída 198, e o transponder 5552, o 2231. Série 2231, cotejamento está correto, uma pronta para o pushback também. Ok, está pronto para o pushback 2231. Os 2231 estão autorizados, chama para um táxi. Deixa eu ver. Rio Quebec Serra, transponder acionado 0123. 0123. Patango Mike Bravo Yankee, faz a posição coral, serviço radar terminado, mantém o nível de voo no 20, chame Leos, 120, décima 1. O Mike Bravo Yankee, patando coral e Leos, 120, Gol 9755, chama o centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 3325, 25, 1, 7. Voltaira 2281, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 81. Dan 3190, passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118.95. Confere, vai chamar a torre 295.390, boa. Confere 2281, autorizado final do procedimento ILS X-Way, responsabilizado. Responsabilizado, então. Na 4. Gente, o gol 1856 está autorizado para estiver estacionamento, chama pronto táxi. Está autorizado e chama táxi de gol 1856. 6143, com 5 velocidades indicadas. 1809, 6143. Pané 6143 para o localizador, curva esquerda para o 145, reporte estabilizado. O tráfego que o precede, 8 milhas, mantém 1970 de ground speed, é o Embraer 1110. Trulho Índia November Alpha passando através de Paris. Índia November Alpha, rebote rotatório visual com campo. Rebote Reportará a rotatória, visual com campo, Índia na Vila Alfa. Papapá, Oscar November Eco, chame centro, resiste na frequência. 133.25, alterna 125.1. Oscar November Eco, 133.25, alterna 125.1. Obrigado. Ponto espera da 10. Azul 6973, boa tarde, mantenha o ponto espera da 10. Está mantendo o ponto espera, Azul 6973. O 3545 aguarda para o Tibete em funcionamento. Aguarda. 2281, complete o final do procedimento, chame torre. 118, decimal 95. 2285, oito. Mais da final da 10. Visual. O Azul 6973 tem um reporte visual com o Airbus da Tana final da 10. Tá visual. Gente, após o pouso mesmo, ele manda em cabeceira 1-0 e decola fica autorizado pela torre. Após a passagem de tráfego, a linha e mantém da 1-0. Papatango Romeu Tango Serra. Acione código transponder 0124. O Tango Serra apresentou plano de voo. Meu Tango Serra, mantenha-se em escuta. Sub mantém inicialmente o nível de voo 145. Sim. Chave de trabalho. Força Aérea 2281, boa tarde, com de aproximação, aguardando a pista livre, informo, tem uma Embraer das duas vezes para rolar de alguns instantes. O ponto vai estar travado. 81, aguardo com autorização. São 3190, no salas 42, liga direita via Eco, chame solo 121, decimal 9. E 118, decimal 95. Livre decolagem de 1-0. Livre decolagem de 1-0, alguém é nosso. Leite de autonomia. 179 a bordo, alternando Natal. Gente, alternada Natal, poderia confirmar pessoas a bordo? 179. 179 a bordo, está autorizado o táxi via Índia. No ponto de espera da 10, vai chamar a torre em 118.95. O ajuste de altímetro no 009. Ok, Índia, no ponto de espera da 10, 1895. 1089956. A passagem 2231 vai seguir o Boeing na Gol na faixa central via Pátio 1, táxi via Índia. No ponto de espera da 10, chame torre em 118.95. O ajuste de altímetro no 009. Permaneça ajuste. 4 mil pés, gol 9-0, 9-3. 4-0, 9-3. Tripe, mantém escuta. Papatango Romeu Tango Serra, suba restrito a nível de voo 320, 330, autorizar direto Zipar. Oi. 198, Azul 6973, muito obrigado aí, toma volta. Boa tarde, Nath. 4195. Então, 3190, vai dar passagem na TR da Passarela, o taxiano, após estar autorizado a ingressar na Juliette para a posição 05 do Pátio 1. Juliette 05 para o Pátio 1, 3190, dá passagem para o Alamé. Prossiga. Gente, só um instante de cópia, por gentileza, informação em curso é Oscar. Estabilizado. Até mais estabilizado, gol 9093. O azul 4206 aguarda.